Pois é, Totó, Totózinho, não fica assim, Totó. O podcast já vai começar. Totó, cachorrinho. O podcast a seguir é proibido para menores. Cala a boca, cachorro! É proibido para menores de 18 anos por conter muito palavrão, ideias grosseiras e não deveria ser ouvido por quem quer que seja no cachorro. Cachorro, cacete, só chora. Ai, cachorro chorão, parece eu, cachorro! Brasil, bom dia universo planetário. E aí, rapaziada, tudo bem? Dia 27 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, uma segunda-feira chuvosa, carrancuda, feinha, escangalhada, em que o BK, Zé Roberto, JRP, começamos, né? Que pronúncia maravilhosa. Eu começo para você mais um podcast cheio de dinamismo, cheio de loucura, cheio de alegria, cheio desse amanhã frio do caralho. A janela tá aberta, vou ter que fechar essa porra dessa janela, senão não vou conseguir fazer essa bosta. Papagaio tá lá longe, papagaio não vai incomodar. Hoje vai ser um dia muito legal para você, meu amiguinho, para você, meu amigão, para você, sua vagabunda arrombada que não dá para mim, dá para todo mundo, não dá para mim. Ô, sua cachorra! Tudo bem, rapaziada? Estamos começando mais um podcast com assuntos de suma importância. Pra quem? Eu não sei. Mas estamos começando com mais um podcast. Puta minha puta que eu não paguei essa merda, cacete. Transmitindo diretamente aqui do barraco do BK. O cantinho mais confortável do Brasil. As crianças estão dormindo, são 9:02 da manhã, agora que é hora boa pra nós ficar falando groselha pra você, meu amigo. Gostou aí do Taco Puga na Cueca? Essa é a Miriam Makeba de 64, né? É o pata-pata. Meu, o que tocou isso na minha infância era uma merda. Ah, Taco Puga na Cueca. O que eu ouvi essa porra? Eu achei recentemente, eu ia colocar no último podcast, vou colocar agora. A minha família tinha o péssimo hábito de ouvir música até gastar negada, era foda. Tinha um lado bom, porque na minha família a gente ouvia muita música, mas muita música. Por exemplo, o Ray Charles, né? Eu conheci o Ray Charles quando eu era criança. Colocava no somzão da sala, rolava. E as festas com muita música. Nat King Cole, você conhece alguém que ouve diariamente Nat King Cole? A minha família era assim. A gente ouvia, a negrada ouvia Nat King Cole, ouvia Ray Charles, ouvia também as tranqueiradas do samba da época. Quando teve o lançamento de um disco da Clara Nunes, aquela merda tocou até gastar. Eu não aguentava mais. E quando a minha irmã tinha aquelas pirocadas de drama dela, ela ouvia lá o Marcum, sei lá que pô, mas ouvia deu disco gasta, graças a Ishtar, a poderosa deusa. Eu tinha meu cantinho lá, eu descia, ia lá pro meu canto, ouvia meu radinho, ouvia meus negócios. Mas eu não tô aqui pra falar de mim. Hoje nós vamos começar o podcast falando de coisa que muito interessa, rapaziada. São dois assuntos interessantes. Vou fechar aquele parangolé lá da publicação independente, pra você como é que faz o negócio do ISBN, que o viadinho já me conhece. É, viadinho, eu sei. É o ISBN. E vamos falar da Fantasticon. Que ontem teve a Fantasticon aí e tal. Eu acho interessante que os assuntos são meio correlatos. Mas deixa eu começar então, só pra alinhavar pra rapaziada. O SBN é o seguinte: você monta o seu livrinho. Ô viado, presta atenção, você monta o seu livrinho, formata ele no formato 14x21. Mas por que esse formato, BK? Tô só besta, porque é o formato com que as gráficas rápidas trabalham. Não vai entrar Ai, casca de comida. Eu comi uma bolacha agora. Aí fica parado da boca mesmo. Então, tem um viadinho que fala, ai, eu quero fazer meio livro. Beleza, mandou e-mail pra mim, eu quero fazer meio livro. Tudo bem, vamos fazer o slay, vamos fazer. Aí eu orcei pra uma foto assim, o tamanho. Mas por que essa manhã? Eu fiz numa gráfica que era mais barata. Assim, meu, 14 por 21 não dá perda de papel. Acima e abaixo da perda. Ah, mas é muito grande. Não interessa se é muito grande, se eu fazer muito pequeno. Fala essa blusa, tem desse tamanho, blusão, caralho. Aí você orça na gráfica 14 por 21, 200 páginas. O papel interno, você faz um offset de 75 gramas. 75 gramas é a espessura nele, né? O parangolé dele, da espessura. 75 gramas offset. Não vai colocar aquelas, não sei o que, aperolado. O papel chuglug, chuglug, não, vai offset. Tu é pobre, fudido, offset. A capa você põe um cartãozão aí, 250, 190, 250 é melhor, né? A patroa recomenda. Com ou sem orelha, tanto faz, se orça com e sem orelha. 200 páginas, a lombada é aquela quadrada de colada, não dá pra ser com grampo. Aí você orça, ouço que a preta véia vai te dizer agora, corno. Você orça 50 exemplares. Mas por que 50 exemplares? Esse é o mínimo para você começar a trabalhar na publicação independente. Não existe publicação independente, é uma ilusão, isso é uma bobagem. Ninguém é independente, todo mundo depende de alguém. Bobagem. Independente em termos de ideias. Aí sim, é uma coisa. Mas a gente já volta nesse assunto já. Então você orça com a gráfica esse valor, essa quantidade de exemplares. Não esquece, se eu estiver fora da sua cidade, você tem que pagar o frete, que eles não vão entregar de graça. Eles vão cobrar, seu viado. Aí você orça. Normalmente, os caras estão comprando 2,5 pau, 3 pau. Fuja! Não faça, não vá. Eu consegui por uma gráfica aqui de São Paulo, na República, 50 exemplares a 10 reais cada. Dá quinhentinho, beleza. Ah, mas eu não tenho 500 reais, BK. O que eu faço? Dá o cu pra mim, que eu te como e não te dou 500 reais. Não, não é isso. Você faz o seguinte, você monta uma carteira. Primeiro você monta o teu livro, bonito. Faz uma capa bonita, porque a capa que eu vejo por aí é uma desgraça. Vagabundo não sabe escrever, quer se meter a fazer capa. E fazer capa é uma arte. Tem lá o logotipo da capa, que é importante. A ilustração da capa, que ela é uma arte, né? Ela tem que saber passar a mensagem. Eu estava numa comunidade aí de escritores de buceta do cu do caralho. Sumerium, Sumonium, Suminismo. O pessoal escreve lá pela... Tá fazendo aquelas coletâneas medonhas lá pela... Como é que é? A Multifoco, a editora Multifoco do Rio de Janeiro. Que, inclusive, me convidaram para fazer um livro. Eu recusei. Na hora eu aceitei, legal, bacana. Fui ver, puta. Aí você vê o catálogo dos caras, é triste. Você vai querer te vincular teu nome àquele povo, aí eu fui deixando de lado. Aí te encontra essa turminha, aí vem lá o... Como é que é o nome dele? É Kelly? Jimmy? Sei lá, um cara me mostrou a capa. Que capa feia. Que capa feia. Como é que você sabe que a capa... É feia. Porque ela não passa trabalho. Você está vendo uma arte ali? Não. Você está vendo o quê? Uma foto colorida. Que o cara... Que é o quê? Aquela lá é imagem disponível aí naqueles cliparts do Corel. O cara botou a imagem ali. Fez um logo, a chamada de capa, Universos Subterrâneos, vai. Colocou lá em... Numa Arial mesmo, ou numa Times New Roman, botou uma fonte qualquer, o nomezinho do autor, o resto preto e branco, preencheu com o texto, acabou! Aquilo lá é capa de 10, 20 minutos, meia hora pra fazer, e é ridículo, é feio. Aí você passa pro autor, nossa, tá lindo. Autor não manja de capa. O ideal é você coletar essa informação com um artista gráfico, pra você perguntar pra outras pessoas, autor não manja de capa. Eu recusei mexer mais com capa porque eu não manjo. Eu passo para a patroa, porque ela tem formação, ela trabalha com diagramação de livro, ela trabalhou para editoras, ela trabalha para editora, ela manja, ela diagrama livros, ela manja. Ah, mas eu não gostei. Pum, pau no seu cu que você não gostou, você é uma merda. Tem um profissional do meu lado que fala, não, agora está bom. Aí você trabalha a letra, o camarada fez o quê? Aquela letra comum, sem efeito, você não deu um trato na letra, não fez um fio em volta dela, não botou um efeitozinho, não deu um destaque. Aí na capa tem a questão da orelha. A orelha eu sou meio contra, porque pode ser custar mais, pode ser custar menos, tanto faz. A orelha marca o livro. Não, ela é para proteger o corte ali, né? Que quando faz o corte do livro, sem a orelha, aquele plástico costuma soltar, o plástico que cobre a capa costuma soltar. Mas isso era antigamente, né? Ultimamente os avanços gráficos estão foda. Mas a orelha que bota a foto do autor, na contracapa você bota um resuminho, biriri, biriri. Aí você bota num canto o espaço para o ISBN, coloca o logo da editora, lógico, né? O logo seu também, se você quiser. O teu nome na capa, voltando, esqueci de falar, dá um destaque mais ou menos. Porque tem que vender a capa, não você, você não é ninguém. Quando você for alguém, aí você vira Stephen King! Iluminado! Né? Aí funciona. Stephen King! Iluminado! Aí dá certo, aquele puta nome que o pessoal vai comprar o Stephen King, mas o pessoal tem que comprar o teu livro. A escolha do título também é foda. É um trabalho complicado. Tem hora que sai legal. A Patroa é muito boa, Harumi, ela é muito boa pra criar nomes, né? Nomes de livro, ela cria assim, Trilhas da Magia, o livro dela, isso é uma sacada fantástica. É um nome é composto, Trilhas da Magia, três palavras, dá pra formar um logo legal. Aí você tem aquela parte no canto atrás do livro, você tem lá a parte do ISBN, que é o código de... O ISBN é o seguinte, você abre lá na porcaria da Biblioteca Nacional, você abre um cadastro de autor. Não precisa ser sua editora, seu bobão. Você tem o direito constitucional de escrever o que você quiser. Acorda. Aí você registra a sua primeira obra ali, sem ilustrações ou com ilustrações. Não interessa. Você manda pra lá. Aí você paga 160 pau, eles te dão o ISBN de autor. A partir desse ISBN do seu cadastro, você pode, por R$9, comprar e pagar o ISBN para colar. Mas para que serve essa panga desse ISBN, vem cá? Para você garantir, primeiro, a autenticidade do seu texto. Segundo, é um número internacional, é um padrão internacional que ninguém mais tem. Não sei como é que eles fazem essa mágica, mas ninguém mais tem, a sua obra fica reconhecida como sendo sua. O registro te dá isso, mas com o ISBN você pode cadastrar ela internacionalmente, localmente, para que bancas possam cadastrar, passa ali o código de barra, pip, vendeu o teu livro, beleza. Porque se você for fazer isso com o autor, com a editora, o ISBN fica para a editora. Aquele livro, por mais que você mude de editora, fica para a editora. Não o livro, mas não o texto, mas o livro mesmo, aquela edição, fica para a editora para sempre. Então você, aquele livro fica garantido para você. Não é a autoria, é a impressão, a publicação, é diferente. E se você quiser ampliar seus negócios, botar numa grande rede, botar numa livraria, é possível pelo ISBN, pelo código de barras que a Biblioteca Nacional fornece. E você pode, só pelo númerozinho, você pode criar pelo um programinha do Corel, você cria esse código de barras, bota ali. Isso dá uma aparência de profissionalismo, de cuidado, porque o nego pensa que a capa... Ah, pra mim tá bom, o autor não manja nada, você tem que ter uma série de elementos para ser levado em consideração, para não fazer bosta. Que você faz bosta. Eu, por exemplo, eu não sei de... Até hoje, pô, eu tenho 25 anos de publicação, eu não manjo de capa. Haviam vezes lá na Mitos em que o Wilson de Carvalho, o Franco de Rosa, quando eles faziam a revista Starlog, eles ficavam horas para discutir a maldita capa. E o maldito magenta. O magenta tá em tudo, nojenta. E o magenta tem uma mágicazinha qualquer lá que você acrescenta a ele, a capa dá um tchan. Ou, por exemplo, você quer ver, olha, você vai fazer um livro sobre dinheiro, você tem que colocar a fonte do título em dourado. Tem aí um estudo de cores, de aproximação, de feeling, de movimento. A capa do livro, no meu primeiro livro, o estudo de capa do Pedro, é aquele movimento de mangá correndo, o logo, a patroa trabalhou. Ou seja, você não pode colocar qualquer fonte. Ah, mas eu vi na editora, não interessa o que a editora tal fez. Você é pequenininho, você tem que mostrar na capa serviço. O segredo é esse, é você mostrar serviço na capa para que o autor, para que o leitor bata o olho. Meu, você não tem tempo. Não tem tempo de convencer o leitor de que seu produto é bom. Ele não vai ler seu primeiro capítulo, como estava numa discussão aqui com um camarada no Orkut. Se ler o primeiro capítulo, meu, você não me vendeu direito o teu livro logo na premissa inicial. Por que que eu vou ler o capítulo? O leitor lê, você não lê, por que que eu vou ler? Você, como leitor, você passa assim uma capa. Nossa, que capa feia, não quero. Você passa batido, você tem 3 segundos para convencer o leitor. É por isso que a capa é um troço importante, que 98% das vendas é pela capa. Depois vem o autor, depois vem o texto, a temática, mas vem a capa. Então a capa, ela demanda muito tempo de produção. Título também demanda muito. O cara me escreveu aqui, o Grimório do... Grimório? que caralho que é gringo? Ah, vai no dicionário ver. Então vai tomar no cu, então, fez seu livro na bunda. Porque eu não vou ver, eu sou cliente. Você vê como o autor nacional é estúpido? Ele faz a coisa pra ele, só pra ele, pra amanhecer, vai até a dedicatória. Dedico esse livro a mim. Puta cara arrogante, bicho. Você tá fazendo o livro pros outros, pro mundo, para o teu trabalho de vida, você vai dedicar a você. Que ninguém vai parar pra ler o livro só porque você quer, porque você é bonito, porque a mamãe te acha lindo, porque o fandom bate na... O fandom é uma merda. O leitor comum, ele bate o olho se não tiver nada. O que você faz? Elementos que cativem o leitor. Você escolhe, se você não tem como desenhar, escolhe uma boa ilustração. Se você tem um desenhista que ilustra pra você, arranca o couro do desgraçado. Faz ele fazer o melhor trabalho da vida dele pra você, que é o teu livro. Escolhe uma posição legal, por exemplo, um livro de aventura. Escolhe uma imagem legal, uma imagem que de domínio público, ou então pede, o que não falta é ilustrador nessa merda. Pede pro cara fazer, você ilustra o meu livro, ilustra a capa do meu livro. Ah, mas ele vai cobrar. Não, ele pede. Oh, o Marcatti faz de graça. Faz, você conversar com ele, não que o teu livro, você, né, você vai pedir pro Marcatti, não sei se cabe o traço dele. Mas põe o Roger Cruz. Ninguém pede, pede pro cara, vê o que acontece. Ele fala, o máximo que ele pode dizer é não. Olha, digam, repetindo, o mínimo que ele pode dizer é não. Aí você pula pra outro. Uma hora vai. Não pede pro Samuel lá do Dinamite e Aeroleso, que ele demora 4, 5 meses pra fazer um desenhinho. Eu ia pedir pra ele fazer a capa do meu, mas demora. Tem lá o André Kranz, lá da comunidade do Orkut de desenho. Ele também faz, pede. Mas não, o cara não pede. Ou quando eu encontro um cara, um desenho tão meio que atrás, fala, ah, tá bom, autor não manja, então você mostra pros outros, o que você acha? Não mostra pra amigo, não mostra pra colega, o amigo mente, o parente mente, não, tá ótimo, porque eles não conhecem tanto também. Então você mandar pra pessoas que não conheçam, faz uma conta fantasma, um clone qualquer, joga no corpo, o que você acha disso aqui? Só a ilustração, tá boa, não tá? E o pessoal não tem a obrigação de ser sincero. Né? Eles vão dizer o que tiver que dizer, meu, isso tá uma merda, tá feio, não gostei. Aí você vai avaliando e você finalmente coloca quase umas 4, 5 capas. Meu, que eu morro pra fazer capa aqui. É mais difícil fazer capa do que fazer o conteúdo do livro mesmo. Você viu, meu nome? A gente fez primeiro uma capa conceitual, que é aquela de esquerda, de direita, o sol aqui, a prana no meio, um planeta com o menininho. Foi a primeira capa. Aí depois ficando uma segunda, uma terceira, e ontem pra hoje a patroa tá terminando a quarta capa, porque é foda. Quanto mais trabalho você depositar na capa, maior fica a impressão que o leitor tem de você, não, esse cara se dedicou. Mas o camarada diagramou a capa de qualquer jeito, jogou uma imagem, fechou, puta. Ah, mas já vi tanta capa merda, eu tô falando do seu trabalho, não interessa os outros, filho da puta. Não interessa, mas eu já vi um livro aqui que tem uma capa, o livro do Borges, mas não interessa. A editora fez daquele jeito porque ele sabe o que estão fazendo, você não sabe. Você é um babaca. Ah, não, tem um livro da LPM aqui, o Matadouro 5, que é uma imagem de merda. Então quer dizer que eu vou... Ah, você vê a mentalidade do desgraçado, né? Se a editora faz uma capa de merda, ele vai fazer uma capa de merda também. O trabalho da vida dele... O trabalho da vida dele dedica a isso, olha que infeliz. Então você põe no canto o ISBN, faz uma capa caprichada, aí você vai rodar o livro. Ah, mas beca, eu não tenho 500 conto. É, eu também não tenho. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho já o orçamento de uma gráfica, né, bacaninha, R$500, ele me roda 50 livros, é muito pouco. É pouco, é vergonhoso, mas é um começo. Aí o que acontece? Você chega pros teus manos, pros teus amigos, ó, quer comprar meu livro? Pô, claro, o amigo compra. Só que você não vende a 10, não vende a 15, não vende a 20, você vende a 30. 30! Nossa, mas por que tanto? Porque você, com esse bom, você vai pagar a tua impressão, você vai pagar os custos de correio, e você vai pagar o envelope do correio, o colo, você paga isso. E o que sobra, que é um montante razoável, se a tiragem custa 500 conto, você vende 10 livros, 20 livros, você já pagou. Os outros 30 são lucro. Aí você pode o quê? Com a grana, deixar esses próximos livros que venderem, você aplica. Não é para você comprar videogame, relógio, sapato, papel, arrumar teu computador. Não. Aplica. Deixa na poupança, passa, deixa lá. Porque essa grana vai sendo gerada, vai sendo aplicada bonitinho, vai sendo produzida para você rodar seu próximo livro. Ou uma nova fornada desse livro. Se o primeiro vender bem, todo mundo gostar, pedir mais, aí você roda mais. Ah, mas o meu, ele te dá R$30. Você forma uma carteira de clientes. Você fornece para eles. Faz uma malinha direta, cadastra o cara numa listinha. Olha, estou lançando meu livro. Vem um novo livro aí. Você gostou, não gostou? Você vai trabalhando o marketing pessoal, né? Você não precisa gastar dinheiro. Você vai gastar trabalho, suor. O cara vai te dar o dinheiro e você reinveste. Aí chega um momento que você não precisa mais. Né? Você já está ganhando, tendo um lucro bacana. Seus negócios começam aí para frente. Eu não lancei ainda o meu Nomes e o meu Pedro, porque está sendo feita a ilustração pela Harumi. O Fernando está dando uma força. Apareceu um outro editor maluco aí, interessado em lançar, está cogitando. Já mandei. Alguma hora mais eu vou pegar, agora, nessa semana. Hoje não dá que está chovendo, mas essa semana eu vou pegar o ISBN certinho. Vou cadastrar meu ISBN certinho, que é um saco. Você tem que imprimir um livro, imprimir uma folha de rosto, preencher formulário, tirar xerox de SIC, RG, juntar tudo, mandar para os caras com recibo, e bebê, aí eles liberam para você o ISBN. E você pode usar esse ISBN como autor. Aí já fica o negócio mais... Está se percebendo? É por isso que o autor nacional é uma merda. Ele escreve mal, tem ideias ruins, faz uma capa de bosta... Não tem esse ISBN e se deslumbra. Agora vamos passar para o nosso próximo assunto, que é a Dona Fantasticon. A Fantasticon, né, que é organizada pelo Silvão, né, o grande Silvão. Então, Silvio é gente boa, Silvio Alexandre. Né? Mas vamos primeiro. Eu estive numa editora, em várias editoras, né? Você sabe que eu rodo por aí, fico conversando com os caras, e fico de olho no fandom. O que o pessoal está produzindo, o que o pessoal está fazendo. Eu me impressiono com a atual conjuntura. As editoras estão impondo aos autores, elas estão dizendo aos autores o que eles devem escrever. É bem estranho isso, né? Não, no mercado comercial é assim. Deixa eu te explicar. O fandom de ficção científica, fantasia, terror, ele é menor que o fandom de mangá e anime. Todos os fandoms são controlados pelas editoras, lógico. O que me intriga é que num fandom pequenininho, de repente as editoras estão começando a forçar a barra para publicar autores que mexam com vampiros. Tudo agora é vampiro. Tudo agora tem que ter uma porra de um vampiro no meio. Ou então a coisa mais embaixo é ser o steampunk, né? Que é aquela coisa, aquela ficção científica tipo Steamboy, né? Aquela bosta, daquele desenho de vagabundo, de merda, bonito, mas um roteiro de lixo. Mas é o que acontece, as editoras não, são duas ou três editoras, né, que estão impondo as suas coisas, é a Taj Editorial e a Giz Editorial. Tem uma outra que são menos expressivas, mas o que acontece, essas editoras chegam impondo. Eu te explico como é que funciona. O fandom é pequenininho. Tem uma panelinha de mano que conta, uns 5, 6 manos, né? Eu não vou citar nomes porque não interessa. Mas esses camaradas já publicam seus livros já há algum tempo, né? Já estão lançando seus livros há algum tempo. E eles determinam pela editora, eles impunham às editoras o que eles iam publicar. Agora se inverteu. Aparecendo editoras pequenas que agora chegam pro fandom e funcionam da seguinte maneira: eu quero publicar tal coisa. Beleza, eu vou te explicar como é que foi comigo. Eu fui lá na Giz Editorial, do nosso considerado Ednei. O Ednei é baixinho, fala pra caralho, gente boa, e que beriri, fala pra isso que eu tô vendo. Manja, camarada manja. Mostrei lá pra ele meus livros, mostrei não sei o que, adorou as capas, etc. Mostrei um trabalho do amigo nosso também, o Marcos, né, lá com seus personagens. Ele adorou, porque o Marcos é um excelente ilustrador, mas o Marcos é triste porque só tem a cabeça voltada para aquelas coisas, outras coisas. Ele não quer viabilizar esses livros, porque é muito teimoso. O Marcos, ele tem na mão um produto para encher o rabo de grana. Ele é organizado, ele tem ilustrador, ele faz uns trabalhos fantásticos. O Marcos, ele é muito teimoso. Japonês é uma buceta. Quando ele fecha, ele paca. Não, meu, isso aqui dá pedal. Isso aqui dá pra ver, o cara quer, o editor, se ele não quiser, eu arrumo ali outro editor que queira. O meu é mais difícil, porque é muito novo, mas o seu tem mercado, por quê? O Ednei quer lançar coisa de vampiro, e o Marcos faz coisa de vampiro, um vampiro melhor, um conceito de vampiros melhor, do que essas bostas que estão aí desses... Esse Anhangabaú aí do vampiro do vampiro brasileiro. Que merda! O conceito do Marcos é um vampiro fantástico. São vampiros excelentes, criativos, bacanas, com umas puta ilustração do caralho. O editor cresceu, ele falou, mas o Marcos faz. Não, ele só tem visão lá pro jogo dele, pras coisas que ele tá lançando, o negócio dele. Ele podia liberar, mas japonês é foda. O editor quer, mas quem não quer, mas não interessa, não vou comentar sobre isso. Não, tem vampiro, o direito tem vampiro. O vampiro tá bombando. O vampiro tá vendendo bem, o vampiro vende. Por que que vende bem? Porque o André Bianco tem 7, 8 livros de vampiro, vende pra caralho. Eu não sei nem se vende, que é foda, esses caras são muito estranhos. Os editores acham que vende, mas eles vão mais pelo entusiasmo do que pelo gráfico de vendas. De repente é um negócio forçado, que eu já aprendi na banca, que os caras falam que tá vendendo e não tá vendendo, já vi história assim, já fica meio complicado. Mas é um vampiro. Muito bem. Mas que eu tenho meu vampiro. Eu não tenho nada contra os livros de vampiros. Não tenho nada contra. O que eu acho estranho é que o editor chega e... Olha, vampiro tá vendendo. Ele não vai dizer pra você, olha, eu não quero essa merda, eu quero vampiros. Ele não vai chegar assim. Eu já, olha, vampiro tá vendendo bem. Você não tem um livro de vampiro? Faz um livro de vampiro. Faz um livro de vampiro. Aí quando você vê, tá todo mundo fazendo livro de vampiro. Aí você vai lá na Fantasticon. Tem lá aquele, de novo, né? Brará, brará, brará. Ah, tem lá a Cristina Lassaites, né? Que é do Iscário. De novo. Coletânea. O Jean Paulo também, o Jean Paulo Celli também, que faz, é vampiro. Aí você vê aqui a Júlia Monja, a Dama Morcega, já virou loucura isso, né? Morcega, luar de vampiros. Vampiro no espelho. É do vampiro, amor vampiro. A avó do vampiro, do nosso vampiro. Aqui tem a Judite Tanioli Arantes, que foi uma das autoras do livro Senhor dos Anéis, Senhora dos Anéis. Olha, já vem, né? A loucura dos caras. Natasha Reis, que tem Twilight, Universo do Vampiro. Ali tem também a de vampiro, também, porque vai ter um mito e drama de vampiro contemporâneo. Aí o Silvio Alexandre, aqui no site Universo Fantástico, no blog Universo Fantástico, WordPress.com, fala aqui, vampiro. Aí vai falar o quê? Aí vai aqui no bate-papo, Mercado Editorial da Leitura, todo fantástico no Brasil. O Adriano... da Aleph, apareceu, o Douglas, da Devir, o Ednei, da Giz, o Ricardo, da Tarja, e o Rodrigo, da Ideia, tudo é vampiro. Ai, porque o vampiro é a moda, porque o vampiro é o momento, mas eu não quero escrever, então você não publica. Tem que publicar o que o editor quer, o que eu acho válido, eu acho que o editor ele tem que ter a oportunidade dele. O que eu acho estranho é quando isso é imposto, vem de cima pra baixo, né? Vem da patotinha de cima do fandom. Porque eles fazem o jogo das editoras, cacete. Eu não sou contra, de novo, não sou contra fazer jogo de editora. Mas não pode abrir a perna pro editor. Tem que ter um pingo de vergonha na cara. Eu sei que quer abrir a perna pro editor, que eu cheguei pro Dinei, eu ofereci diagramação de graça, ilustração de graça, capa de graça. Eu falei, abro mão da bosta da participação em venda. Eu só quero publicar o livro. Vou estudar, vou ver, e nada. Meu, é muita humilhação. Então eu sei o que esse povo passa pela humilhação. Não é revanchismo, não é broker, é empresa. Empresa age assim. É que nem o meu rolo com a Claro, né? Que a Claro me cobrou. O meu telefone celularzinho funcionou de 5 dias, funcionou. Dois, e outros três ela ficou bloqueada, me cobrando 250 pau, né? Você é empresa, mas só que a empresa tá cagado. No caso dessas editoras, eles estão impondo os valores deles pro fandom, e o fandom, claro, tá aceitando. Por quê? Porque são um bando de medíocres, são um bando de borra-bota. Primeiro que, se você ver, as ideias dos caras são ruins. Eles são no máximo um bando de autores que lêem pra caralho, um bando de nerd, daqueles bem bobão que fica jogando StarCraft o dia inteiro, trabalho de programação, ou então é aquela eterna gordinha desmiolada, bobona, e que entra no esquema dos caras, escreve um livro horrível. Eu também não sou o melhor, peraí. Também não sou o melhor escritor do mundo, sou uma bosta. Isso, eu sou uma merda. Não precisa nem me dizer, isso eu sei. Mas em compensação, chega uma hora que esse sistema prejudica novos autores. Eu estou reclamando hoje, estou fazendo meu boquejar hoje aqui. Ai, boquejo. Eu boqueto? Não, eu boquejo. Estou reclamando hoje por quê? Porque eu não consigo publicar minhas merdas para esses caras. E se eu não consigo, tem muita gente que não consegue. E quando tem muita gente que não consegue, porque agora é só vampiro, só é steampunk, e só é pututubududududu, o que a gente lê? O que eles estão mandando? O que nós temos acesso? Nada. E como é que você vai ter alguma coisa para você se divertir se só tem vampiro, se só tem coletânea, história de vampiro, tribos e não sei o quê, historinhas de tarô? Vamos se fuder, mano. Porra. Outra, né? A literatura fantástica, como que... Outra coisa que eu acho estranha é branco, né? Como tem branco nessa porra? Só tem um... O preto não escreve livro, o único neguinho sou eu, pô. O preto não escreve literatura fantástica. Aí vem o quê? A grande palestra do dia 26, das 11 às 13 horas. Como criar personagens com André Bianco dos seus vampiros? Porra, meu, não tem ninguém que escreve aí qualquer coisa que não seja vampiro. Por que você vai colocar na frente o pessoal que está vendendo? Você tem que fazer a divulgação de quem não está vendendo, né? É o contrário, porque essa putada está bem de vida. Porra, André Vieira deixou o rabo de grana, tá bonito, tá bacana, comprou casa pra mãe, carro pro pai, tá, viajou pro não sei o que, tá bom. Por que você fala, o que tem a assinar? O que tem a assinar? Não, chama o Paulo Coelho, não, Paulo, se você chamasse o Paulo Coelho, ele vai ensinar a fazer autoajuda, eu vou ensinar a fazer vampiro. O Paulo, eu até duvido, eu fico com as minhas dúvidas, que eu já conversei com o André Vieira, acho que fica também assim que ele tá escrevendo os livros dele, hein? Sei não, já troquei uma ideia com ele, pô, mas você não tem escritor fantasma? Por que você quer ser escritor fantasma também? Você tá cobrando. Grande criativo. Grande. André Bianco é gente boa pra caramba. É um camarada muito gente fina, muito bacana, muito honesto, muito legal. É o escritor brasileiro que mais conquista leitores de fantasia, horror, seus livros, seus mais modernos. Porque é só vampiro. Tudo é vampiro. No final, essa putada toda, a rapaziada toda, fica fazendo o quê? Coisa de vampiro, é vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro, vampiro. Meu, e quem não quer escrever sobre vampiro morre? Que se foda. Que se foda, para o cu. Não é justo, negada. Não é justo porque, numa convenção de fantasia, porque o Silvio Alexandre, organizador da Fantasticon, nesse site Universo Fantástico, é assim com o Ednei da editora. Percebeu onde que eu quero chegar? É a mesma merda. É a mesma situação. Lá das editoras de quadrinho. O cara monta o Omelete, ele entra na mala direta do Omelete, ele ganha gibi de graça, ele vai falar bem das editoras, mas, e ninguém fala mal. Você já viu alguma, você pegar um desse pessoal, pegar um livro e falar, puta, tá mal escrito. Eu só li um livro aqui do Marquatti lá, que fez Anjos e Demônios. Eu peguei pra ler, eu falei, vamos ver se esse cara é bom mesmo. Eu durei 3 páginas e ninguém fala que o livro dele é ruim. Eu falei pra ele, meu, seu livro é muito ruim. Eu me surpreendo que você não tenha. Me surpreendo que você não ia gostar. Você gostou, você não gostou? Mas sabia que você não ia gostar. Sabia que você não ia gostar. Olha o nível dos autores nacionais, como é que tá. Eu falei pra ele, meu, sabe por que tá errado? Tá mal escrito, tá mal desenvolvido, é um catatal dessa idade, um bitelão. O cara recebe desse jeito. Eu chego pro André Vieira, pô, André, você tá com o editor. Tá com o escritor fantasma? Olha o nível dessa gente. Olha o nível desses caras. Mas e vira esse negócio de impor. Tá impondo. Não, vamos escrever sobre vampiro. Até que ponto há um término dessa relação acintuosa entre os editores e o fandom? Porque é o seguinte, depende do bonde, né? Tem lá, no caso das coletâneas, coletânea é interessante. Eu não sou contra a coletânea, não, acho que tem que mostrar serviço. Só que depende da coletânea, depende da editora que você vai fazer. Se tem lá 10, 20 autor porcaria, que estão na tua frente, que escreve lixo, o leitor vai começar a ler, puta, não vou ler mais, só tem merda. O seu texto morre. Né? Seu texto nem vai ser lido, ele nem vai te ler. Se ele trombar com um lixão pela frente, ele larga o livro e babau pro teu texto. É verdade. Pro editor, o cara que... É, pro editor é pior ainda, ele conhece a editora. Ele sabe que ela vive de vender coletânea, que está usando o nome de um bambambam para vender as vendas. né? E pra puxar atenção pra aquele bando ali, e jamais... Então sobra o quê? Produtor é tranquilo, produtor tá tudo certo. Sobra o quê, negada? A pavonice, as plumas e plaitês. Ah, eu participei da coletânea de não sei quem. Estive ao lado do Lissi Suflado, grato. Meu livro pela Giz, porque a Giz é muito legal. Eu vou lançar meu livrinho, que eu vou fazer uma de vampiro pra andar vianco. Eu vou ganhar, vou aparecer no seu guido tutu, vai me pagar uma nota negada. Eu vou encher o cu de dinheiro, eu vou encher o cu de dinheirinho, eu vou estar lá. Sacou? Ou então aquele cara... Ah, escreva, eu vou publicar nessa merda, nessa coletânea, pra treinar. Deixa eu escrever pra treinar. O Marmão tem 40 anos, leu 500 milhão de ainda quer treinar. Ele não tá seguindo, quer treinar. Mas vamos ver o texto. Vamos ver o texto dessa puta. Tem alguma coisa legal aí? Você lê assim, puta, fudeu. Tem algum tesão aí? É diferente de que tem tal coisa? É diferente? É diferente? Não. Em 99,99% dos casos é tudo a mesmíssima merda mal escrita. Texto que não sai do chão, que não decora. Ah, mas fulano leu e gostou. Ah, tá todo mundo falando bem. O fandom é burro. Porque é tão pequenininho, quando o cara se destaca, ninguém quer falar mal. Ninguém quer falar mal porque daqui a pouco ele pode ter o lugarzinho dele ao sol, né? Ele pode ter o seu lugarzinho ao sol, ele pode aparecer numa coletânea e bereré, bereré, e pô, tanto faz, que vai vender do mesmo jeito, o fã não vai comprar e pau no cu. Não interessa. Só se fica muito desorganizado, já teve editor que virou pra mim, Zé, tá vendendo qualquer merda. Qualquer merda que eu lançar, tá vendendo, tá beleza. Esse povo compra, Zé. Aí que acontece? A não ser que o cara escreveu um livro da moda, um livro sobre encomenda, aí publica. Você faz qualquer outra coisa. É isso que me deixa louco. É o lado doutrinário da brincadeira, né? Coloca lá dois autores, né? Dois autores da tarja editorial, faz coletânea. A Cristina apresenta quanto, Sérgio? Coletânea. A outra negócio é coletânea. A salvação da autora é coletânea? Não. Não, não é. É imposição da editora. Eu quero coletânea. Porque o pessoal gosta de coletânea. Porque a coletânea é o cataloguzinho. Deixa eu ver o que o cara faz de... Aí de novo, Bentito Vampiro. Ah, pega a Julia Moon, o Jean Paulo, Vampiro. Outro ator que vai ser Vampiro. Vampiro. A minha concepção, esse dedinho de editora malandra aí no meio é que tá fudendo tudo. Tem editora espertinha mandando no fandom, dizendo que o neguinho deve ou não publicar pra ser aceito pelo próprio fandom. Epa! Tem muito autor que só recebe na patotinha quem faz o esquema das editoras. É? Quem escreve sobre vampiro e participa de coletânea é, opa, é mano. Não é por nada que o Silvio Alexandre tem apoio da Giz para poder fazer o site dele. Fatura muito com esse que fatura com. A Giz fatura com livro de vampiro. Ô meu, qual é? E se amanhã o cara não quiser escrever sobre vampiro? Se ele quiser escrever, vai sobre as bananas cómicas. Ah, não vende. Ah, vai pra lá, não quero. Como é que vai aparecer um novo talento? Um Borges, vai, vamos supor. Um Jorge Luiz Borges, um Gabriel Garcia Marques. Né? Eu não sei onde é amanhã, não sei. De repente aparece um cara assim, com esse puta talento. Chega, ah, não é vampiro. Ah, não é vampiro. Não, estou escrevendo sobre uma cidade que tem esses personagens assim, assim assado. Ah, não é vampiro. Vampiro é a bola da vez, eu só quero vampiro. Eu posso até fazer um livrinho pra você, mas tem que ser aquele livrinho 14x16, pequenininho, de 60 páginas, que eu vou lançar daqui a um ano e pouco. Deixa aí pra avaliação. Você vê como tá tudo pervertido, como tá tudo estagnado. Mas não vamos ficar nessa desse negócio não. Você já entendeu o que que é? Entendeu o que que é? Eu vou lhe dar um conselho, não compra o livro desses caras. Não compra. Não compra, para de comprar. Para de comprar, não compra mesmo. Não compra da Giz, não compra da Tarja, não compra da Devir. Não compra, para de comprar. Campanha boicote as editoras, não compra. Enquanto eles não criarem uma estrutura honesta, que não venha impondo pra ninguém o que quer que seja, você não compra o livro deles. Não compra. E vai e fala, pô, não compra desse cara não, viu? Não compra não. Quem que ele pensa que ele é? Quem que ele pensa pra mandar em você? Tem gente que se vende, beleza, deixa vender. Tem gente que se corrompe para poder ter um nomezinho numa coletânea ordinária, deixa. Tem gente que acha legal tirar foto ao lado de não sei o que, fazer pra... deixa. Tem gente que quer não sei o que, deixa para lá. Você não tem nada com isso. Só que você tem que ter uma atitude mais firme. Não compra o livro desses caras. Não compra. Não compra! Não compra. Mesmo também porque... você vai comprar essa, um troço chato, meu. Por quê? Mas se eles ficarem atentos... não, tem gente reclamando. Tem coisa errada, vamos mudar. Eu não sou contra, também outra coisa, eu não sou contra os estrelas. Acho que tem que ter um cara que venda muito, que venda pra caramba, pra poder movimentar coisas legais. Só que a editora pequena também pode ter seu lado comercial pra caralho. Pode, como não, pode ter pornô, pode ter o que quiser. Mas tem que investir em loucura. Né? Você veja a Fox, a produtora Fox dos Estados Unidos, né? Eles fazem as babas comerciais, mas eles investem em loucura. Né? Como é que ia saber que ia rolar um 24 horas, né? O Lost? Eles não sabem, eles fazem as pesquisas e lança e explode, mas fracassa. Às vezes dá um fracasso, beleza. Não, aqui eles só querem investir na certeza. Editor não funciona assim. Isso não é editora séria, isso não é editora de verdade, isso é pastelaria. Eu até entendo em revista de banca. Editora de banca é a putaria mesmo, é assim. Interessa. Mas em livraria, não. Você tem que ter um pingo de dignidade. Tem que ter um restinho de preocupação cultural. Parar de sustentar esses negócios de vendas. É importante, mas venda não é tudo. Tem que ter uma renovação desse pensamento. Nós estamos lidando com vampiro há 4, 5 anos. Chega de vampiro! Chega desses caça-níqueis, chega dessa merda, chega dessa impostura pra cima de todo mundo. Chega a ser... eu me envergonho. Eu confesso pra você, eu fico envergonhado quando eu vejo esse tipo de coisa. Não por mim, como autor, que eu vou lançar meu livro de qualquer jeito por mim, foda-se e tal. Eu fico envergonhado porque você só consegue ter seu espaço se botar vampiro. Ah, se você for muito bom pra quem? Muito bom pra quem? Pra um fã, pra aquele 4, 5 carinha que acha que você é bom, que sorri pra você. Não, você é bom. Você tá aceito. Pode vir. Tá, pode entrar no nosso reino divino. Entra no nosso reino divino. Você vai publicar aqui pela Lef, você vai publicar aqui pela... eu passei tudo por esses caras, passei tudo por aí. Meu produto é bom, é comercial, é interessante. Só que eu sou doido. Eu sou bocudo. E eles querem autores mansos, né? Isso que é beleza. Só que isso não é dito na tua cara. Isso não é dito na sua cara. Fica por trás, né? Com conversinha, com tchutchutchu. Não tem honestidade de dizer quem você é, porque o contato humano perverteu-se, virou um negócio. Eu reconheço que meu texto é uma merda. Pô, reconheço. E também, como autor, eu sou fraco. Ixi, não precisa dizer. Mas tem que ter a contrapartida. Ela não está bom por isso, por aquilo. Quando você manda o teu trabalho para uma editora gringa, você manda um envelope de resposta, eles respondem. Bem ou mal, eles respondem. Inglaterra, mesma coisa. Portugal, mal e porcamente, tem umas caras, mas também responde. Aqui não. Aqui não respondem. Eles mandam, você manda para lá e esquecem de você. Porque são um bando de gente mal educada, sem educação, editor que não tem pai nem mãe, que não sabe comer, não sabe amarrar o sapato, que não tem vergonha na cara, que não responde. Não interessa se o camarada escreveu, tem que responder, tem que ler. Tempo para ficar dando palestra, tem. Para ficar pavoneando, abrindo leque, dando uma de gostoso, tem. Para ler o maldito original da gente, não tem. Pra dizer se a gente é um filho da puta, pra dizer se o nosso trabalho é bom, pra dizer se o nosso trabalho é uma merda, se o nosso trabalho... não. Não tem tempo. Mas pra aparecer, pra dar entrevista, tem. E não é só comigo, é com centenas de outros autores. Eu tô dando voz a esse povo, que esse povo não sabe. Esse povo não sabe que tá sendo sacaneado. E eu tô na linha de frente, eu vou lá, né, eu olho bem na cara dos caras, vejo bem na cara dos caras, aí vejo o cara, meu, essa capa tá tão boa que eu não preciso nem de texto, a capa vende sozinha. Olha a cabeça do editor. Esse é o editor brasileiro. Esse é o exemplo do editor que você tá comprando o livro agora. que você tá indo na Fantasticon assistindo palestra dele, cara. Olha onde que você tá metendo o teu cavaco. Essa frase é velha, hein? Veja bem o que você tá fazendo. O cara não responde aos atores, faz caça-níquel pra tudo quanto é lado. Eu até suspeito que o último cara que devia editar um livro é um editor, viu? Ele tá no malha de livro. É interessante como são as coisas, né? Ele manja de papel, de distribuição, mas ele não manja de criatividade. Ele não manja de sentido humano. Eu recebi um texto aqui do nosso considerado Pombo. Ei, Pombo, pensei que não ia falar de você, o nosso considerado Pombo, Pombo Correio, o nosso Yoko, né? O texto tá uma hecatombe de mal escrito, né? Tá muito mal escrito. Porém, eu não vou entrar em detalhes da história, porém, esse moleque teve uma sacada incrível. Uma sacada tremenda. Ele se comunica de jovem para jovem. Isso é raríssimo, porque a ficção científica brasileira, fã de quadrinhos, etc., são velhos, são senhores de idade, monstros caquéticos, múmias, falando para outras múmias. É por isso que você vê steampunk, vampiro. Vampiro pega porque tem a moda. É mais uma moda artificializada, né? Por causa do Twilight, daquele corpúsculo, aquela merda, aquele livro de bosta, que bosta que é aquilo. Livro de menininha, mas os caras vão ali. Mas por que, que não apareceu um Harry Potter? Por que, que não apareceu um Harry Potter? Um concorrente do Harry Potter? Porque o fandom não escreve Harry Potter. Se essa turma aí, não, tirando o Silvio Alexandre, tinha lá o. Cara, só escreve ficção científica velha. Ninguém escreve ficção científica do Harry Potter. Desculpa, não escreve fantasia de Harry Potter. Faz no máximo os paladinos do RPG. Mas quando bateu ali em cima o esqueminha dos vampiros com o que o pessoal produz aqui, ah, beleza. Nem pro editor criar um personagem em cima, chamar um escritor fantasma para criar, porque o escritor fantasma custa caro. Custa, talvez o livro do Romário. Você acha que o Romário escreveu? Foi ele que contratou um cara e escreveu. E esse cara ganhou uma grana. Ganhou uma grana boa. Pra você fazer um Harry Potter nacional, você tem que contratar um cara. Por que ele vai contratar um cara? Ele vai chegar lá no fã, nossa, escreve de vampiro, eu escrevo. Opa, traz aí. Aí traz aquela merda, ah, tanto faz, tá na moda, vende mesmo, foda-se. Vamos fazer um métier e faz palestra e mata tudo. Mas o caso do Yoko, ele teve uma sacada legal. Ele escreve de jovem para jovem, pode estar mal escrito, está mal desenvolvido, tem problemas técnicos horríveis, criatividade, mas funciona. Se ele soltar isso para a molecada, se ele trabalhar melhor a linha de narrativa, se ele tiver um trabalho técnico, se ele tiver um editor ajudando ele, esse moleque revoluciona. Ele está com um negócio forte ali. Ele tá, pensou que não ia falar, né? O moleque pensou que ia esquecer. Ele está com uma ideia muito boa. Ele já está com o feeling, porque ele já sabe se comunicar com o público dele. Claro que precisa apertar um monte de parafuso, arrumar um monte de... Mas está no bom caminho. É diferente do camarada que está surfando a onda do momento. Em 2, 3 livros, no máximo, ele morre. Mas como as tiragens são microscópicas, e é tudo artificialmente montado, parece que está indo bem. Parece que está indo bem, mas você lê o livro, é ruim, é uma bosta. O que você tem que fazer é o seguinte, negada, fique esperto, fique muito esperto, tá assim de espertinho, tá assim de safado, querendo te vender um gato por lebre. Repito, não tenho absolutamente nada contra os vampiros, não tenho nada contra a ficção científica, repito, tenho contra essa impostura de editores que não conhecem literatura, que não conhecem diversão, que não conhecem livros, estarem fazendo livros para nós lermos. É a mesma coisa da Panini, os caras não conhecem quadrinhos. Mesma coisa da Mitos, o Elcio de Carvalho não conhece quadrinhos. Não gosta de quadrinhos. Esses caras não gostam do que fazem. E nós somos obrigados a comprar os livros deles. Meu, de onde eu venho? Isso é uma loucura. Eu quero um editor que saiba o que está fazendo. E eu fui lá, eu vi, e eles não sabem. Sabe da parte técnica disso, daquilo, de ganhar dinheiro, eles sabem. mas de entreter-nos, nos passar um divertimento com uma levada cultural que é importantíssima, eles não sabem. No máximo, eles seguem modismos, seguem tendências. Isso é horrível, porque você vai matando a cultura. Porém, eu vejo saída. Essa produçãozinha que eu te falei. Por mais ruim que seja seu texto, ele pode mudar. Se você tiver a humildade de mudar. Se você mandar para esses caras, eles vão piorar o seu texto para você virar puta. Você quer virar puta? Beleza, vire. Mas você jamais vai chegar no nível do Bradbury, por exemplo. Um Asimov. Ou um Tolkien. Especialmente o Tolkien, com esses universos imbecis desses moleques aí que fazem. O Tolkien, né? Escrevendo sobre fantasia. Ele não pesquisa o mais importante da literatura do Tolkien, que é o alfabeto. O Tolkien criou um alfabeto, linguagens próprias, conceitos próprios. Isso precisa ser ampliado para o fã da fantasia, porque aquele o Gorlok de Bogodan, se fuder, nome chutado, vai tomar no cu, não pode mais isso. Eragon, porque não é Eragon, meu, não pode, tem que ter um puta cuidado técnico dos infernos. Nervoso. Eu vou encerrar o podcast de hoje, que eu fico puto quando eu falo com essas coisas, né? Porque não sou só eu que estou sendo prejudicado, é um monte de gente. Eu vou fazer meu livro de qualquer jeito, mas eu penso no cara que não consegue publicar por causa dessa impostura desses vampiros do caralho. Essa vampiro, enfia o vampiro no cu, porra! Dá chance pros outros! Pensa bem que o André Vianco, com a grana que esse cara ganhou, que autor nacional que ele revelou, que não seja de vampiro! Ninguém. É cada um por si, né? Cada um com seu deusinho, seu... Até o Stephen King deu apoio para vários autores começarem. Ele tem a fundação do Stephen King, que auxilia um monte de gente. Autor nacional não auxilia ninguém, auxilia ele e o ego dele. Mas se fuder, meu. Que tempos são esses? Que dias são esses? Eu não entendo mais nada. Muito bem, negado, muito obrigado. Eu tinha falar uma coisa, deixa eu parar e voltar um pouquinho aqui, peraí. Ih, morreu o mouse. Não, tá aqui. Assim. Para alinhavar a pesquisa. Pesquisa. A fantasia demanda uma pesquisa monstruosa. É impossível você fazer a fantasia hoje sem ter a fantasia literária, sem ter pesquisa. Eu vejo aí autores fazendo dos paladinos lutando contra demônios. Que seja essa merda. Mas... como é que ele fez a espada dele? Qual é o design da espada? Que língua que ele fala? Qual é o feedback, o background dele, da sua criação? O que ele come? Qual é a floresta? Como é que são feitas as plantas? Como é que é o ecossistema do planeta? Como é que... tudo isso é fundamental. Mesma coisa no mangá, você não pode fazer mais as menininhas, todas de calcinha e sutiã, correndo, quando não dá. Não dá, você tem que ter uma explicação para aquilo, porque por mais que existam escritores imbecis e leitores imbecis que compram esta merda, você não pode ser assim. Você não pode ser assim, você tem que estudar o porquê das coisas e transformar de tal maneira para torná-la competente, aceitável. Por que que em Downwarp, quais são as forças físicas que atuam? Quais são a estrutura social do país, do planeta, da sociedade? Por que que humanoides foram para... tudo isso tem que ser pesquisado, mas não se pesquisa. Fica sempre ali no resto do chão. Eu estou falando isso porque eu estou me lascando, que é um infeliz, que eu tive que inserir um texto de última hora no meu livro do meu nome, sobre uma chinesinha, sobre a minha chinesinha, em que eu tive que falar sobre a participação dela na Segunda Guerra, na invasão dos japoneses em Hong Kong. E eu tive que pesquisar muito, foi um absurdo. A roupa que ela usa tem um nome. O chinelinho dela tem um nome. O que ela fala, as expressões dela, tem uma entonação especial, específica. As expressões faciais dos chineses diante do horror é diferente da nossa. Isso eu fiz pesquisa. Eu fui atrás, eu estudei. O nome dela, eu tive que pesquisar. Qual editor que faz? Qual autor que faz isso? Não faz. É por isso que nós estamos consumindo literatura vagabunda, de autores vagabundos, produzidos por editoras vagabundas, porque é moda. Tem que parar. e começar a ser exigente com o que está sendo produzido. O meu livro, eu me garanto, que eu me ralo, eu ralo para fazer. Já o livro dos outros com o autor fantasma, com o escritor fantasma, com equipe, sai cagado, mesmo com equipe sai cagado. Ou então que o cara faz porque o editor mandou, por enquanto, para apresentar o modismo, você fica esperto. Você pode se divertir, você pode não sei o que, mas está contribuindo para um sistema pervertido. Um sistema horroroso. Que não dá chance. Ah, mas não tem espaço para todo mundo. Tinha que ter. Tinha que ter espaço para todo mundo, que existem muitos autores por aí. E é obrigação da editora receber a todos. A todos. Ou no mínimo dar uma satisfação. Eles não dão. Eles te ignoram. Por quê? Porque não se sentem cobrados. Porque ninguém cobra deles. É foda. Eles são desorganizados, grosseiros, mal educados. Porque tem autores que botam banca de gostosos e tem leitores que acham isso normal. É uma relação de consumo, negada. Você está lendo uma merda, você vai no boteco, toma um café ruim, você nunca vai voltar lá. Você lê um livro ruim, não compra mais a coisa dos caras. E se tem um cara que está dizendo que aquela editora não presta, essa, aquele livro não vale nada, não vá lá. Porque o camarada está dando um conselho. Eu estou dando um conselho. Eu vou começar, e esse conselho não é de graça, porque esses banners estão aí em volta do podcast, você clica que eu ganho dinheirinho, viu? Mas já vem do papo fado, negado, obrigado pela sua atenção pelo dia de hoje. Ai, tá foda. Eu penso nesses assuntos, me dá gastura, porque eu vivo na pele, e você, seu filho da puta que tá me ouvindo, você não tá nem aí, porque você não malha. Você não se põe no meu lugar, você não põe no lugar de ninguém, você é um brasileiro, brasileiro é uma merda. Brasileiro só pensa no próprio cu. Se o próprio cu tá sujo, tá limpo, ele tá beleza. O cu dos outros tá levando rola, ele não tá nem aí. Então por isso tem que ficar brigando com você, pra você acordar, pra você, olha a putaria que vocês estão fazendo. E eu espero realmente que essas minhas humildes palavras sirvam pra alguma coisa, pra você ser alguma coisa na vida, negada. Aí eu deixo a todos pela sua atenção, quero mandar um abraço ao nosso considerado Kamen Rider, Bausento do Baú de Jogos, esse cara, ô Pombo, você tá com a coisa certa na mão, não é o Pinto não, você tá com o trabalho bom na mão, é por aí. É por aí, menino, é por aí, está no caminho certo, vai pra produção independente, larga a mão dessas merdas de querer, né, de sonhando com o Japão, enfia o Japão no cu, faça seu livrinho, escreva seu livrinho, arruma sua técnica, continua que está no caminho certo. Você está no caminho certo, em 2, 3, 5 anos no máximo, você está melhor que esses putos de vampiro do caralho aí, né? Falou, negada, gostou da Miriam Akeba? Valeu, negada, um abraço a todos, tchau.